Parece que há um intruso destruindo nosso amor. Se for isso que eu penso, meu Deus, Virgem Maria, me aguarde aí no céu, que eu vou morrer de dor. Não quero meu amor, o teu compadecer. Se eu por ti morrer, não quero te culpar. Só quero meu amor, que não me diga adeus. Siga os caminhos teus, pra não me ver chorar. Só quero meu amor, que não me diga adeus. Siga os caminhos teus, pra não me ver chorar. Quando a tristeza um dia invadir o teu coração, amargurada e triste, vai chorar pensando em mim. Irás me procurar em busca do perdão. Eu já serei saudade, eu já serei o fim. Levanta os teus olhos e repare o infinito, a estrela mais opaca que tem menos claridade. Aquela serei eu depois do meu delito. Será a minha alma, será a minha saudade. Se queres sentir paz depois que eu for saudade, reza por caridade um terço e meu louvor. Terás o meu perdão, te juro por Jesus. Pendura em minha cruz apenas uma flor. Terás o meu perdão, te juro por Jesus. Pendura em minha cruz apenas uma flor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Teixeirinha, apenas uma flor. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sabe não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Final do ano, muita festa, confraternização, e você quer fazer uma festa bonita, precisa de música. E aí você pode se socorrer da RBM Música, que é uma empresa com mais de 30 anos de existência e que pode arrumar um artista do tamanho do seu evento. Dependendo da sua verba, né, a RBM tem um artista que encaixa certinho dentro do seu orçamento, tá bom? Você ligando 61998136601, você leva para sua cidade Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista. É só ligar 61998136601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Guilherme Santiago, meia-noite e meia. Ô, paixão, judia, passa por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém, nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. Uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei

está ouvindo o nosso programa direto na internet pela radioestudiobrasil.com.br. Maurício, um abração. Daqui uns dias você vai poder assistir a gente, viu? Pelo site da Super 95 FM. O Humberto Ney vai estar providenciando lá para botar isso no ar aí. Já já nós vamos estar comunicando com o mundo diretamente lá da minha terra, lá de Coromandel. João Bosco e Vinícius, Indescritível. Tô no trabalho, pensamento em você. Tão desconcentrado, só penso em te ver. Pra onde quer que eu olhe, em cada canto você parece estar aqui. Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir. Tô ficando louco, tô perdendo a noção, eu nesse sufoco. Tô desconfiado que é paixão. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Tô no trabalho, pensamento em você. Tão desconcentrado, só penso em te ver. Pra onde quer que eu olhe, em cada canto você parece estar aqui. Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir. Tô ficando louco, tô perdendo a noção, eu nesse sufoco. Confiado que é paixão. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Eu mostrei o sucesso novo de João Bosco e Vinícius Indescritível para o meu conterrâneo João Paulo Borges, de Coromandel. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. João, um abração para você. Aí eu quero avisar para meus conterrâneos de Coromandel. No perfil número 2 tem vaga à vontade. O perfil 1 está lotado, mas no perfil número 2 tem mil e pouco, ainda tem umas 3.000 e tantas vagas lá. Você pode pedir que eu vou aceitar com o maior carinho, tá bom? No próximo bloco, Tião Carreiro e Pardinho, Eliane Samuel e Carreiro e Capataz. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tem umas músicas que caem no gosto do povo que não tem jeito, né? Saudade Minha Terra, Menino da Porteira, Blusa Vermelha, Boate Azul. Mas tem uma música do Tião Carreiro e Pardinho que essa também é campeã. Não tem uma roda de viola que essa música não sai. A composição é do Dino Franco, né? Do Dino Franco e do Tião Carreiro. E você vai lembrar, ó, você lembra dessa aqui, ó? Tião Carreiro e Pardinho, Amargurado. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daqueles

Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Olha, se você quiser contratar Eliane e Samuel para sua festa de final de ano, eles têm dois formatos de show. Tem um que eles vão, festas pequenas, assim, aniversário, né? Vão eles, só os dois, né? O Samuel no violão e a Eliane cantando. E tem também a banda completa, né? Depende do tamanho do seu evento. Às vezes é um evento pequeno. Eles têm um som que já leva o som também, facilita isso, né? Eles têm um somzinho portátil que é para 400, 500, até 600 pessoas, funciona que é uma beleza. Então, se você quiser levar os meninos aí, que aí canta bonito, viu? É só ligar 61998136601. Música nova de Carreiro e Capataz, Coitada. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Já me disseram que ela é um mau exemplo, que o meu envolvimento com ela vai me matar. Já até chamaram a coitada de safada, por ela ser muito dada, começaram a invejar. Mas eu defendo de unha e dente a vizinha, porque ela, coitadinha, nunca fez nada de mal. E só porque da minha casa ela não sai, em cima dela o povo cai, falando e metendo pau. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Andando pela calçada, vi a coitada sentada na mais triste solidão. Sentei do lado, perguntei como ela ia e se ajudar eu podia com a melhor da intenção. Depois de um tempo chamei ela pra entrar e já começaram a falar dessa minha boa ação. E só porque levei pra casa essa mulher, já pegaram no meu pé e encheram de sermão. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter o pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Pode falar, pode meter um pau. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Essa menina é boa, nunca vi nada igual. Carreiro e Capataz, coitada. Eu lamentei muito a separação do João Carreiro e Capataz, Mas aí o João Carreiro não quis cantar mais, o Capataz não podia parar. Ajeitou o Carreiro aí, parece que a coisa está indo bem, né? Eu desejo sorte tanto para o João Carreiro, que parou de cantar, quanto para o Carreiro, que entrou no lugar dele, e para o Capataz, que está pelejando aí, zunhando, né, atrás do sucesso. E eu gostei da dupla, viu? Parabéns para vocês. E se o que precisar da gente aqui, nós vamos dar uma força para essa dupla. Não conheço nenhum dos dois, né? Mas eu gosto de apoiar quem tem talento e quem luta. No próximo bloco, a dica de hoje é você que tem uma emissora de rádio AM, ou aí na sua cidade tem, tá passando de hora de você passar ela para FM, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é um alerta que eu faço, porque o governo acabou com as rádios AM do Brasil. E ele fez o seguinte: ele deu a oportunidade de quem tem uma rádio AM transformar para uma FM. Só que marcou um prazo, e esse prazo está vencendo. Então é o seguinte: se você tem uma rádio AM, se na sua cidade tem, às vezes a pessoa não está bem informada direito, é só para alertar que... entra no site do Ministério das Comunicações, que lá está explicando direitinho como é que funciona. Eu só espero que para esse negócio aqui, a burocracia seja menor. Eu nunca vi na minha vida uma caixa preta como é o Ministério das Comunicações. Você não consegue falar para ninguém. Lá você só, pelo menos eu só era atendido na sala 213, e quem me atendia nunca sabia nada. Aí eu acompanhava pela internet, pegou fogo lá no negócio lá, o site saiu, esse site que informava saiu do ar. Só sei que, espero que dessa vez... Agora, o governo não está sendo bonzinho, não. Não deu um acesso de bondade no governo, não. É que ele está precisando desse segmento para poder entrar com um negócio de telefonia celular, um outro tipo de banda e tal. Não é bondade, não. O governo, quando dá as coisas, você pode ter certeza que ele dá um e toma dois. Ele não faz graça para ninguém, não. Então, se você tem uma rádio AM, aí você corre que o prazo está vencendo, viu? Você pode transformar a sua rádio em FM, né? Você vai perder em alcance, mas vai ganhar em qualidade, né? Você vai ficar só restrito aí, porque a rádio AM vai longe, a rádio FM não vai tão longe, vai ficar restrito aí a sua cidade. Então corre lá antes que o prazo termine, tá bom? Ele fez as pazes com o sucesso, Rael Braga, Prazer por Prazer. Está de mal com ele. Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele. Se ele aparecer de novo, é problema dele. Mas é só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda. Vocês terminam no domingo e voltam na segunda. A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda. A água que me mata sempre é a mesma que me inunda. Mas isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Não quero confusão pro meu coração. Sai e vai embora. Mas isso vai ter fim, eu sei. E vai ser agora. Prazer por prazer, não quero mais saber. Estou caindo fora. É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda. Vocês terminam no domingo e voltam na segunda. A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda. A água que me mata sede é a mesma que me inunda.

quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir? Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farra? Coitado, já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Machuca meu coração, danada. Eita, por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir? Fala tudo, por favor. Coitado, já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farra? Mal te fiz eu, isso pra mim. O sucesso do momento, Gustavo Lima, que mal te fiz eu. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou pedindo para os meus amigos, os parceiros que transmitem o programa Cleiton Aguiar nas emissoras de rádio pelo Brasil afora e pelo mundo afora também, que me informem, né? Eu estou refazendo o nosso cadastro, eu quero ver se até o final do ano, mas nessa velocidade que eu estou recebendo a informação, vou levar uns 10 anos, né? O povo está devagar demais para me informar. Se você passa o meu programa, por favor, manda um e-mail para mim, sistemamundialderadio@gmail.com. sistemamundialderadio@gmail.com. O meu amigo Duda Mel atendeu o meu pedido, né, Cleiton? Conforme solicitado, estou aqui para reafirmar nossa parceria na exibição do seu programa. Já vimos, Cleiton, não podemos deixar de agradecer por essa oportunidade e parceria duradoura. Estamos juntos desde o lançamento do programa, mantendo o seu horário fielmente em nossa grade de programação. Os níveis de audiência no horário são ótimos, tendo na maior parte ouvinte de outros países que nos acompanha através dos nossos sites na internet, né? O programa passa às 4 horas da tarde, segunda a quinta-feira, e quem mandou essa informação para mim foi de Jundi Iocode, que é responsável pelo programa, né? Então, um abraço pro Duda Mel, pessoal da Rádio Clipe lá de Cotia, no estado de São Paulo, confirmando. E você que não confirmou ainda, por favor, manda para mim, sistemamundialderadio@gmail.com, me informe o horário que passa o programa aí, viu, direitinho, para eu ficar sabendo e fazer um cadastro novinho, porque eu quero, a partir de agora, ficar mais, interagir mais com vocês, tá bom? Você que é aniversariante hoje, eu vou trazer uma das orações mais bonitas que eu conheço, viu? É de autoria de Madre Teresa de Calcutá. Eu vou pedir a Deus para trazer você no dia do seu aniversário muita paz, muita luz, muita sabedoria e principalmente, gente, muita saúde. A gente vai ficando rei e as coisas, aí começa, meu pai falava assim, meu filho,

é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. E você pode pedir também pelo e-mail sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer umas professoras velhas, mas competentes. A Faculdade da Música apresenta Irmãs Castro, Beijinho Doce. Amor sem fim. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado. Que amor sem fim. Amor sem fim. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado. Que amor sem fim. A Faculdade da Música apresentou as mestres Irmãs Castro, Beijinho Doce. Isso é do tempo que Ulisses Guimarães era vereador, viu? Pão de açúcar era massa ainda. Para Doralice do Carmo: Cleiton, estou ouvindo o seu programa da Super 95 FM aqui em Guimarães. Guimarães fica pertinho de Coromandel, né? Mesmo com a potência reduzida, nós já estamos chegando lá. Dentro de mais alguns dias, a CEMIG termina de ligar lá o nosso transmissor para a gente entrar com a potência máxima. Por enquanto nós estamos com a potência reduzida, mas já já nós vamos estar sendo ouvido em toda a região aí do Alto Paranaíba, boa parte do Triângulo Mineiro e um pedaço de Goiás também. Sucesso do momento, Jorge Mateus, Paixão Errada. Eu menti em você. A gente quando se apaixona não quer nem saber. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Por quê? Por quê?